Passou o externo, você vai baixar a trava. Pouso livre no 0, 5595. 900 livre pouso. De Alfa Lima, sem identificação. Quando pronto, está livre descida até o nível 070. Vigilância, chegada maré. Pode conquista para o 2230. O 2230, prossiga. Autoriza para o de conquista? Ainda não, mantém ainda a... Mantenha presente proa, o 2230, mais 5 minutos. Mais 5 minutos eu coordeno com o Recife, o senhor vai levar a conquista, ok? Por enquanto o senhor vai interferir no tráfego chegando pelo sul. Ah, ok. 2230. Establishing localizer, eu chamei 6315. 6315, complete approach, escola ao Salvador Tower. 118.6, good day, sir. 118.6, good day. 3, acordei com a equipe de solo após o banho da Gona inicial, táxi, livre para o seu estacionamento no 111, some para o táxi, são 3193. Fazendo a compra de solo após o banho da Gona, está vindo o seu estacionamento, voltando, 3193. O Gona 600 para o táxi, a bordo 172, alternado Maceió, 2:50. TAP desça a 3.000 pés, ajuste 1.020, o Xené 6210. Livre da restrição e está descendo para 3.020 ajustes, Xené 6210. Falei com tráfego na curta final da 0, um ATR da Trupe. Após a passagem desse tráfego sobre o eixo da pista, após a passagem do mesmo, pode iniciar a sua corrida na 17140 graus, 12 nós. Controle o azul 41 no meio para ponte para o mais, Mike, acho que é Mike. São 3805 em coordenação com equipe de solo após o Boeing da Gol, passar a retaguarda, mesmo até taxiando até o ponto espera, tem livre pushback acionamento no 01, chame táxi. O Gono 394 também após o Boeing da Gol, taxiar retaguarda, tem livre pushback acionamento no 5, chame táxi. Dado o ILS, vamos lá. O controle é o passarinho do 2230 em ponte pro Mike, Oscar Mike. Prossiga. Ele decolou de Lençóis com destino a Salvador, só que no meio do caminho fechou o tempo. Ele tá pousado numa fazenda aqui, ok? Muito grato pela informação. 2230 será passado ao centro do Recife. Muito grato. Vamos mesmo, o controle está ciente. Trip 5595, taxia via Alfa Kilo até o Pátio 3. Alfa Kilo até o Pátio 3, Trip 5595. Diga. Bike Bravinhac autorizado pelo centro, baixou para o 1110 para prosseguir na descida. Estamos mantendo a proa de Aman, Yankee. Desça ao nível 050, Mike Bravinhac. O que está fazendo aqui? Ele informou uma fazenda 45 milhas de Salvador, ok? Vou chegar. Muito grato pela informação, a aeronave fez a ponte com Mike e Oscar Mike. Estamos informando o centro do Recife, muito grato. Gente, é o passageiro 2230. Autorização 190 Aracaju, boa. 1260, 1288, obrigado. Salvador, o Sapatango, Mike Bravinhac. Mike Bravinhac, copia o controle. Mike Bravinhac, autorizado pelo centro, baixou para o 1110, na proa de Amã para prosseguir na descida, câmbio. Desça ao nível 050, Mike Bravo, Yankee. Baixando para o 050, ciente da Yankee. Yankee. Controle, eu acho que é 6141. 6141, prossiga. O senhor podia repetir a última instrução, eu acho que eu contei errado, a instrução para descer para 2000 foi para quem? Foi para o 6210. O senhor está autorizado até 4.000 pés inicialmente, 6141. Ah, desculpa então, até 4.000, 6141. Controle, Papa Tango, Lima Zulu. Lima Zulu Golf, contato radar na decolagem, suba 040 na saída Árvore. Saída Árvore, 040 Golf. Azul 4116, reautorizado a 3.000 pés, ajuste 1.020. 3.000 pés, 10020. 3.000 pés. Chené 6141, vetor radar para sequenciamento curva direita, proa 235. Limite dessa proa será o curso do localizador. Direita 235, limite é o curso, 6141. Controle Salvador, o trip 5626 recife. Trip 5626, autorizado a chegada a Bonf, desça 4.000 pés, ajuste 1020. Bonf 4.000, 1020, trip 5626. Controle Salvador, Papatango, Lima, Kilo, Zulu. Zulu, prossiga. Papatango, Lima, Kilo, Zulu. Meia, duas filas a passar de Salvador, transferindo. Lima, Kilo, Zulu. Contato radar, mantendo 090. Foi na proa de TAP aguardar na chegada maré. Quando pronto, está livre descida até o nível 050. Está ciente da proa de TAP para a chegada maré. Autorizado até o 050. Quando pronto. Papatango, Lima, Kilo, Zulu. 6210, complete LS, chame a torre 118, decimal 6, é bom pouso. 18 também, obrigado. Salvador, boa tarde, igual 924, desvio da Fuca. Informa o desvio, faz proa 090, pega as informações à direita. 924, boa tarde, contato radar, subal 350, sai da Fuca. 350 da Fuca, pode desvio, 924. Pode desvio, direto Jamo. Direto Jamo, pode desvio. Chané 6141, desce 3.000 pés. 6141, 3.000. Azul 4116, desça 2.000, autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. 2.000, autorizado a encontrar 4116. Mike 7 Romeu, tá para regresso, confirme. Afirma aquilo, Chané, confia para regresso. Ciente, tá avistando o campo? Sim, afirma aquilo. Chama a torre 1862 e bom pouso. Mike 7 Romeu. 1862 é para pouso, grato, boa tarde. Victor Charlie Hotel. Com a sua informação, traço sua posição de 12 horas, 7 milhas e meia. Robson mantendo 500 pés para pouso também na 17. Reporte quando está no traço. Mantendo 500 pés. Meu, prossiga. Tá no CIA, senhor, para regresso. No CIA, o destino é para Henri Mar, confirme. Negativo, para Salvador. Ciente. Então, prosseguindo para a pista 17, Max Juliette Romeu, reporte na curta final, 140 graus, 109, Max Juliette Romeu. Contará na curta final da 17, Max Juliette Romeu. 924, após desvio de formações na proa de Maceió. Ciente, depois desvio proa de Maceió, 924. Iniciar a revisão após a aeronave na curtíssima final e em coordenação com a torre nós iremos gerenciar o TAC 1394. 924 está presente, tem condições de lavar a terra. Livre. 924, livre. Índia Alfa Lima autorizado até 3.000 pés, ajuste 1.020, 1.020. Chané 6141 para o localizador esquerdo até a proa 130, esquerda proa 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reporte estabilizado. O Chané 6315 Juliette até o gate 05. Juliette, então 3193, vamos coordenar o ingresso do Avianca para o gate 5, ok? Mantenha a posição no através do meia. Afirmativo, vai manter a posição no através do meia, dando passagem à aeronave da Avianca, ou da 3193. A viatura está deslocando, ela está aproximando lá da saída do pátio 3. O aeronave vai efetuar o pouso, assim que ela pousar ele já vai ingressar para fazer a vistoria ali do ponto médio ali. Nada. Lado da curva, deixa a critério do comandante. Afirma então, esperando na 3.000 pés. Mike Bravo Yankee. O Yankee na sua escuta, prossiga Salvador. Vai manter 4.000 pés, ajustado 1.020, espera na posição toque, o lado da curva vai ser a critério do comandante. Positivo, Mike Braviante a 4.000 para espera em toque. Yankee. Índia Alfa Lima, descendo ao 050 na proa de TAP, vai fazer espera na posição ITAP. Lima Kilo Zulu, mantenha a proa de ITAP, aguardando possível espera. Até lá, acredito que a pista esteja liberada. Paciente, Lima Kilo Zulu. Voo 924, chamo centro Recife, 125-45, bom voo até o regresso. 125-45, só instante, 924. Pois não. O trip reduziu bem a velocidade, 5626. Muito grato, 5626. Eu deixo previsto o senhor Horta na posição pelo, até lá acredito que a pista já está liberada. Não sei se todo mundo já aproximou, mas deixa programado, ok? Ok, o trip já está bem reduzido. Hotel, pode direção na final? Afirmativo. O tráfego é tipo helicóptero aproximando para a bata, aproximadamente aqui na curta final da 17. É, só confirmando. Então, no final. Firma, reporte uma final de 3 milhas. Obrigado. Centro, o controle é um voo 924. Aguarde, 924. São 3283, acabei de coordenar com a ES, ok? E eu mesmo não tenho plano do senhor. Teria condições de enviar alguém da companhia, algum despachante, ou mesmo efetuar uma ligação junto à sala de ES para resolver o problema no plano? Tá, ok, vai fazer a coordenação, porém já tinha checado, inclusive antes do pouso, foi encaminhado por São Paulo, pelo nosso DT de São Paulo, mas vai fazer aqui e chama novamente. Ok, thanks. Olha, o posto de acionamento, 5489. 5489, aguarde. Opa, Mike, Índia Alfa Lima. Escuta. Qual foi o nível autorizado para você fazer o ordem, tá? Qual a sua altitude no momento? Ok, sim, estou recebendo 4.800 pés, informo o tráfego sua posição 12 horas, 7 milhas, com 1 oeste. Está mantendo 4.000 pés, um Charlie 402. Mantenho 050, reporte iniciando, espera em tapa. Vai seguir então como número 3, via pátio Índia e Alfa até o ponto espera da 10, quando irá chamar a torre na frequência 1208, assim que o pátio for liberado. Na decolagem do Sierra Índia com Índia. Ciente, então o senhor está retornando para pouso, confirma? Afirmativo, senhor. Está acionado 01 no 7, mas está retornando para Sierra Índia, Eco Índia. O senhor já está visitando o local de pouso? Já está na vertical. Livre, frequência livre com pouso, Lima Papa Mike. Será em órbita, Oceaner 6141. Ciente, mantenha a Austin Duna, o 6141. Se eu tenho um Embraer 190 da Azul, que está 1.000 pés abaixo, ele está no perfil de espera sobre o marcador externo, ele é o primeiro, seu segundo na aproximação, ok? Ok. Você tem alguma previsão já? Ainda não, mas acho que mais 5 minutos está liberado. É só para retirar um pássaro que um colega colidiu na decolagem, uma verificação rápida e a pista liberada. Ah, tá ótimo, então. Muito obrigado. Salvador é o Mike Bravianchi. O Yankee está nivelado, mantendo 4.000, fazendo órbita em toque. Existe a possibilidade de fazer a aproximação e pousar na 1-7? Afirmativo. Aceita vetores para final visual da 1-7? Positivo. E ok. Ok. Desça 2.000 pés. Curve agora pela sua direita. Pela sua direita até a proa 1-0-0. O Mike Bravianchi. Pela direita para a proa 1-1-0. E ok. 1-0-0 confirmado. E ok. Afirmo. Proa 100. Yankee. Azul 41 no meio, tem condição de interceptar o localizador para seguir na aproximação? Sim. Ok, pista 1-0 liberada, estabilize e reporte fui LS. Sim, reportando a aproximação. 6141, previsto mais uma órbita e o senhor aproxima, ok? Afirmo, mais uma aí aproxima. 6141, vamos fazer melhor, mantenha presente proa, mais 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, aguarde uma proa para interceptar o curso localizador. Ok, mantendo a proa então por 1 minuto e meio, aguardando essa proa. Mantém 3 mil? Mantém 3 mil ainda. Tá bom. Salvador Ia. Tem autorizada a decolagem. 120 graus com 189. Livre decolagem no meio do céu. Vamos para Alfa-Zero, total aguardo para o posto de estacionamento no passe 3. Nós temos o trip e após o trip iremos autorizá-lo. Trip 5489, livre passe 3, chame táxi. Pode chamar 5489. Onde está a Juliette 6210? O Oceaner 6210, ingresso a passe principal até a área remota 1-3. Qual remota 1-3? 6210. Mike Bravianco, o senhor vai manter seu posto na pista 1-7 ou vai prosseguir para 1-0? Não, para 1-7. 1-7. Ciente, desce então a 2.000 pés, mantendo a proa. Correção de deriva agora, proa 090. Proa 090, Mike Bravianco. Proa 090. E ok. O Indy Alfa Lima completa a espera e prossegue na proa de Duna. Desce agora 3.000 pés. Trip 5626. Mantenha 4.000 pés, vetoração para sequenciamento curva à direita. Direita, na proa 230, seu limite será o curso localizador. Direita 230, limitado pelo LOC, 526. Indy Alfa Lima, dá presente, vou na proa de Duna. Oito, boa tarde. Quem para o controle? Mike, Oscar, Mike, prossiga. O senhor tem conhecimento de corredores visuais da Terminal Salvador? No 33303 irá aguardar. Nós só estamos em coordenação com a torre, gerenciando os pulso deck da aeronave. O passe encontra-se congestionado. Temos sim, nós temos o trip que irá taxiar. Após o trip, nós temos o total e após o senhor, então, em torno de 12 minutos. Obrigado. Para o táxi, o trip 5489, 62 a bordo. Com 4 horas de autonomia. E alterna, vamos embora. Eu acho que é 6141. 6141, centro do tráfego, reporte marcador externo, vento 110 graus com 18 nós. 6141. Cliente, reportando externo, estou reduzindo aqui para a Calcione. A condição da pista é molhada? Não, na pista não. Tem chuva na final. Aparentemente, chuva aí na final, acredito nas mediações já do marcador externo. Mas sobre a pista no momento ainda não. Ah, ok, obrigado. Mike Bravianchi atingiu 2.000, tá mantendo. Mando quem modulou pra torre? O Mike Bravianchi atingiu 2.000 e tá mantendo a proa 090. O Vitor Charlie Delta, o estimado de decolagem é aproximadamente 6 minutos. Deseja acionar no momento, está livre. Vendo o Vitor Sierra. November Vitor Sierra, sem identificação. Desça ao nível de voo 050, vigilância, chegada à marca. 5950, identificado, chegada a mão, mandando ele para cá. Lima Quilo Zulu. Prossiga, Lima Quilo Zulu. Ele de Salvador, é o Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, mantenha 2.000 pés, aguarde. Lima Quilo Zulu, vetoração para espaçamento por vestir. Esquerda, proa 360. Proa norte, limite dessa proa será radial 300 do VOR Salvador. Vai cruzar o curso localizador. Paciente esquerda pro norte, limitado pela radial 300 do VR de Salvador, com ultrapassando o localizador. Juliette Lima Kilo Zulu. Índia Alfa Lima. Índia Alfa Lima, vetoração para o curso localizador, curva direita pro 070, reposto estabilizado. Direita 070. Trip 5626, formação de tráfego, posição 12 horas, a 3 milhas, está mantendo 2.000 pés. O tipo é um Embraer 121. Brasília não interfere, corrijo, não interfere na aproximação. Xingu. Certo, Emola Notícias. Salvador é o Mike Bravianchi, continuamos mantendo 090. Mantendo 2.000. Poderíamos continuar baixando? O senhor já está em condições visuais, confirma? É positivo, temos aqui a área, a nossa esquerda completamente aberta. Estamos próximos aqui à Baía de Aratu. Gente, eu estou entendendo que o senhor está pedindo para mudar as regras de voo, é isso? Por enquanto, enquanto vou manter, porque não. Como está a situação de aproximação para a pista 17? Então o senhor tem que manter 2.000 pés. Mantenha 2.000 pés, curve à direita agora até a proa 120, 120, reporte avistando a cabeceira 17, o Mike Bravian. E ok. 6141, torre 18, dúzia. Posso 4-1 no Meira aguardar, antes das mulheres, ok? Esses corredores visuais da Terminal Salvador? Sim, reposto atravessando a Bahia Todos Santos para ingressar no corredor Axé. Controle Salvador, TAM 3805. TAM 3805, contato radar só 340, saída da EL. Saída da EL, ascensão 340, TAM 3805. Volume 600. A escuta para você. Centro Recife, frequências 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 25. Índio Alfa Lima, desce a 2.000 pés, autorizada final do ILS X-Ray. 2.000 pés, autorizado. A tendência é fechar instrumento, prosseguir para a operação instrumento. Estamos apenas aguardando a informação de teto para confirmar essa operação. O Kilo Kilo Lima na bata aguarde. Tá livre então, mantém o corredor Vera Cruz até o Través de Paripe e ingressa no Interlagos. Trip 5626 para o lote, curva esquerda para o A1 no 60, reposto estabilizado. Esquerda no 60, cruzarei estabilizado para o lote 5626. Desça 3.000 pés, trip 5626, ajuste no 020. Ok, abaixa 3.000 pés, 1020. Lima Kilo Zulu, resuma navegação na proa de Duna, desça 4.000 pés, reporte estabilizado localizador. Desce para 4.000 pés, a proa de Duna, reportará Lima Kilo Zulu. Para vir aqui, está visitando o campo? É o Salvador. Entende. Oliveira à direita, chama o solo 21 decimal 9. E tem uma boa tarde. Por gentileza, reporte a pista líder. Obrigado, reporte a líder. Só por curiosidade, qual é o vento que você está recebendo aí? 120 com 15 nós. Para vir aqui. Positivo, Salvador. É, o mais para vir aqui. Tem uma ligeira camada entre a gente e o campo, mas agora já estamos vendo a linha do litoral do ponto de vista do aeroporto. Positivo? Positivo. É, porém, o campo passou agora para a operação instrumento, o senhor não pode pousar na pista 17. Eu vou lhe dar um vetor para o senhor interceptar o curso localizador, ok? Positivo. É, tudo bem. É, perfeito. Inicialmente, mantém espera na presente posição, com curva pela esquerda, aguardando uma proa para o senhor interceptar o localizador. Vou lhe dar essa proa ali próximo ao externo, pode ser? E é o quê? Vai. Solo, Chanel 6141, livrou. 6141, prossegue o táxi via Alfa, Kilo, ingressa no Pátio 3 e reporte na saída do pátio para prosseguir. Ok. Alfa Kilo, pelo pátio, eu lhe chamo antes de ingressar no frente portão. Alfa Lima? Firma Kilo, estabilizado no final. Reporte visual com a cabeceira, hein, de Alfa Lima? Tá visual. Mike Bravianque. Bianchi na sua escuta, prossiga, Salvador. Nós estamos com as condições no momento 1.000 com 4.000. O senhor prefere uma ventilação para final ILS ou o senhor prefere um visual especial para pousar na 17 mesmo? Prefiro um especial para pousar na 17. Bianchi. suficiente, então. Desse 1500 pés, está autorizado visual especial. Regras de voo alteradas agora no 7 no meio. O senhor está visitando o campo? Muito obrigado, senhor. Tenha um bom trabalho. Somente. Com certeza estaremos avistando. E antes? Ok, a pro ideal para o senhor seguir para a cabeceira no 7 seria 1975, ok? 1975, positivo, Yankee. Controle Salvador, muito boa tarde, 3154, com informação, Yankee. 3154, boa tarde, acende a indicação, disponível 0620, de lá, chegada amarela. 060, pode voar, status, 3154. Autorizado. Autorizado, status, 3154. Controle de Salvador, cordial, boa tarde, é o TAM 3193. Boa tarde, 3193, contato radar, futebol 380, saída da EL. 380 no perfil da saída da EL, pode voar direto da EL, senhor? Autorizado. Ok, direto da EL, obrigado. Mike Bravo, Yankee, chame torre 1862 e bom pouso. Yankee. 5626 está estabilizado no norte. Vai ter aproximação, chame a torre em 118, versão 62 bom pouso, 5626. Ah, só entendi, 5626, alguém sobremodulou. 1-1-8-6-12. A chamaria a torre, 5626, obrigado, bom dia, bom trabalho. Boa. Voador é o Papatango Mike Bravianque. Bravianque, ciente do tráfego, continue a aproximação no 7, tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo? Positivo, Yankee. Reporte visual com a cabeceira, teto estimado em torno de 1 mil pés, chuva leve 1-2-0 graus, a intensidade do vento com 14 nós. Yankee. Torre São Salvador, 3526, bom dia. Bom dia, reporte no marcador externo 5626. Eu acusarei passando cima. Charlie Delta, mantenha a posição, temos tráfego na curta final da 17 para pouso. Vitor, Charlie Delta. O Mike Bravianque já está com o trem embaixo e travado. Yankee. Ciente Yankee, pista 17 livre, o vento 1-2-0 graus com 1-4 nós. Tem pouso autorizado na 17, Mike Bravianque. Yankee. O gol no 394. Alinha e mantém cabeceira no zero. Prepare-se para decolar quando tão logo liberada a pista no 394. De Alfa Lima, seu solo aos 1-9. Libere pista direita, agilize manobras e chame solo em 1-2-1-9. Cleared Guardians Level 360. Your departure will be from runway 10. After departure, right turn. On dial departure, after dial, heading Leda. And after Leda, heading Briti. And you are interceptor airway Upper Zulu 16. Salvador departure control frequency 120.8. It's called code 5017. Read back. To destination via flight level 360, departing from runway 10 with a right turn to dial, then Leda, then breathe, upper Zulu 16, 120, that's my latest control, and the squawking 5017, call you back when ready, 6315. Read it back correct. 20 graus, uma dúzia nós. Sim. Sim. Em aproximação, vento no 20 graus, 1-2-9, informarei pista livre. 5626. Desça a 4 mil pés, ajuste 1020, novembro é Vitor CR. 4 mil pés, 1020, provavelmente testar. Solo aos 2-1, qual é o pátio? 1000 com 4000, ok? Aguarde melhoras para prosseguir, Léo. Vitor Charlie Delta, linha mantém cabeceira 1-7, Vitor Charlie Delta, linha mantém. Centro com 4 mil de visibilidade, aguardando melhoras para a decolagem da 17. Visual. 0, boa tarde.